irmãs. Que a graça e a paz do Senhor continuem a transbordar ricamente em nossa vida. Amém? Hoje é um dia de alegria imensa porque estamos aqui para exaltar o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Hoje, logo depois da mensagem, neste culto da manhã, nós ainda teremos o batismo da Isabela, né, que é filha dos nossos queridos Maicon e Verônica. Logo depois do sermão, nós faremos o batismo dela. Então, professor, fique tranquilo, sossegado, sem angústia. Hoje é dia de alegria na presença de Deus, dia de adorar o nome do Senhor e dia de exaltá-lo sobre tudo e sobre todos. Eu convido você para que abra comigo a sua Bíblia lá em João, capítulo de número 4. João, capítulo 4. Nós estamos seguindo na série Os Encontros de Jesus. E essa série está trabalhando os encontros que Jesus teve no Novo Testamento. E nós vamos retirar da série os encontros nos quais Jesus realizou milagres, porque 2 anos atrás nós pregamos sobre os milagres, e também as parábolas, que nós já pregamos. Então, nós estamos dando término no 3º ano desta série sobre a vida do Senhor Jesus. Nós vamos estudar os encontros de Jesus que não estão relacionados com milagres ou com as parábolas, mas os encontros singulares que Jesus teve com algumas pessoas transformando a vida destas. E hoje, se nós, na primeira exposição, trabalhamos João 3, o encontro com Nicodemos, e hoje nós vamos ler João 4, o encontro com uma mulher muito preciosa, transformada pelo Senhor. O texto é um pouco extenso, nós não leremos inteiramente, nós vamos lê-lo inteiramente direto na exposição. Mas eu quero convidar você para ficar em pé, nós vamos ler só uma parte do texto, nós vamos ler do versículo de número 25 e o versículo 26. Versículo 25 e o versículo 26. Versículo 25 e 26. Quem encontrou pode dizer amém. Amém. Amém. É uma exposição que eu vou bem direto ao texto, irmãos, por causa do nosso tempo, que é curto, mas é suficiente para sermos alimentados com a palavra de Deus. João, capítulo 4, versículos 25 e 26. Vamos ler juntos na sua voz? Assim diz a palavra de Deus. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Aqui foi colocado eu sou, irmãos, mas a ideia da expressão é eu sou. Vamos ler desse jeito comigo? Vamos lá de novo? Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Senhor, tu és Deus. Jesus, eu não sei se essa mulher conseguiu ficar em pé quando o Senhor disse para ela, eu sou. Ó Deus, ó Pai, só de ler o texto, Senhor Deus, minhas pernas já tremeram. Quando o Senhor Jesus se revela de maneira tão clara para essa mulher, Senhor, o Senhor também tem revelações preciosas para a nossa vida. Ó Deus, abençoa o nosso coração, tem misericórdia de nós, fala a nossa alma, que nós nunca nos esqueçamos, Pai, que Jesus é um contigo, que Ele é também o eu sou. Ó Deus, e que nós tenhamos paz nas circunstâncias, porque ainda que tudo pareça que é difícil, está fora do controle, o Senhor é. O Senhor é. E o Senhor é. E está no controle de tudo. Nós te amamos, nós te adoramos, exalta Cristo nesta mensagem. Perdoa os nossos pecados e abençoa o nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. Irmãos, olhando para esse precioso texto do encontro de Jesus com a mulher samaritana, nós vamos aprender aqui algumas revelações do encontro com Cristo. Primeira delas, o texto nos ensina é o seguinte, Jesus cumpre os decretos de Deus. Jesus veio para cumprir os decretos de Deus. O texto nos conta no seu início que Jesus estava batizando, mas quem batizava não era ele, eram sim seus discípulos. E quando ele ficou sabendo que os fariseus sabiam que ele batizava mais gente que João, ele resolveu voltar para a Galiléia, diz o nosso texto. Deixou a Judéia, retirando-se para a Galiléia. E eu quero que vocês leiam comigo o versículo de número 4. Olha o que diz o versículo 4. Eu vou ler uma vez, vocês vão ler segunda vez. Vamos ler tudo até o 4, melhor, responsivamente. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João... deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Amados irmãos, então Jesus aqui, eu já expliquei brevemente para você, está batizando, mas seus discípulos batizam mais gente do que João. E agora os fariseus ficam sabendo. E ele, então, porque não quer gerar outra grande comoção, resolve voltar para a Galiléia. Mas ele podia desviar de Samaria, irmãos, como faziam a maioria dos judeus. Mas o texto diz... era-lhe necessário passar por Samaria. Essa é uma expressão que, se você ler o texto, você passa desapercebido. Existem detalhes no Evangelho que, muitas vezes, você toma como tácitos. Mas a ideia é o seguinte, que o texto diz que Jesus não tinha outra opção. Humanamente falando, ele tinha, porque os judeus que odiavam os samaritanos costumavam desviar-se pelos lados para não passar por Samaria. Vocês lembram que há uma rixa entre judeus e samaritanos, porque quando o reino do norte é destruído pela Assíria, o rei Tiglat-Pileser manda pessoas de várias nações irem para Israel e povoar aquela região que era o reino do norte, e elas adoram falsos deuses, e os animais vêm e comem, leões destroçam aquelas pessoas, então sacerdotes são trazidos para que elas aprendam a adorar o Senhor, e eles não seguem o Antigo Testamento, Testamento inteiro como deveria, eles têm seu próprio Pentateuco samaritano, e até por causa do rei Jeroboão, aqui onde Jesus vai chegar, no Monte Gerizim, eles tinham um antigo templo, agora não tem mais, mas um lugar onde eles sacrificavam e adoravam a Deus. Então, os samaritanos, eles eram um povo desviado, eram um povo que não seguia a fé como os judeus seguiam de maneira plena, mas tinham alguns conceitos da revelação de Deus e da palavra de Deus. E Jesus, como todo bom judeu, talvez poderia ter se desviado dali. Mas o nosso texto diz que era-lhe necessário. Irmãos, eu quero que você entenda o seguinte. João aqui está sendo tremendamente intencional. João está falando para nós aqui de que tudo o que acontece na vida de Jesus está dentro do decreto soberano de Deus. Jesus vai passar em Samaria, sabe por quê? Porque Deus, desde antes da fundação do mundo, decretou salvar uma mulher que era adúltera e andava longe de Deus, com uma sede tremenda na alma. Nós vemos, então, que Jesus é aquele que cumpre os decretos de Deus. Lá em João capítulo 6, ele diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e todo aquele que vier a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Lá também ele diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. A necessidade de Jesus passar em Samaria é porque ele veio para buscar e salvar o perdido. E o Senhor o está levando a Samaria para salvar uma mulher, mas não só salvar uma mulher, salvar muito povo de uma cidade que é desprezada pelos judeus naqueles dias. Queridos, o texto nos ensina que Jesus vem cumprir os decretos de Deus. Ah, irmãos, a palavra diz no Salmo 115:3 que nos céus está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Então, nada na vida do Senhor acontece por acaso. Isso, irmãos, tem implicação tremenda para mim e para a sua vida. Sabe por quê? Porque nada também na minha e na sua vida acontece por acaso. Se alguma coisa tem acontecido com você, está de acordo com o decreto de Deus. Se Jesus, que é o Filho perfeito de Deus, que é Deus sendo homem sem deixar de ser Deus, na sua vida na terra, vem cumprir os decretos do Pai, quanto mais a minha vida e a sua cumpre os decretos do Pai. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus não perdeu o controle da nossa vida. Ah, Paulo, quando nos ensina em Romanos 12:2, que não devemos conformarmos-nos a esse século, mas devemos ter uma mente transformada pela renovação do nosso entendimento para que entendamos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Jesus cumpriu os decretos de Deus. E os decretos de Deus se cumprem na sua vida. O que você precisa entender, irmão, que tudo aquilo que Deus determinou para você vai acontecer. Que nada na sua vida é por acaso. E ainda que a situação para você pareça mais tétrica e terrível, a Bíblia diz que a vontade de Deus para você é boa, certo? É algo que vem para te abençoar, é perfeita, não tem falha alguma. E se você ama o Senhor sobre todas as coisas e quer se submeter a Ele, você vai se agradar, você vai se alegrar na vontade de Deus. Então, nosso texto nos ensina como primeira revelação do encontro com Cristo é que Jesus cumpre os decretos de Deus e continua cumprindo os decretos de Deus na minha e na sua vida. Se você é salvo, é do mesmo jeito que aconteceu com a samaritana. Jesus passou e veio ao seu encontro para salvar você. Jesus passou nesse lugar para salvar muito povo. Ele continua cumprindo os decretos de Deus de salvar seu povo. Louvado seja o Senhor Jesus. Mas outra revelação do encontro de Jesus com a samaritana é que Jesus se limitou por amor a nós. Jesus se limitou por amor a nós. Se você olhar bem comigo, o versículo de 5 a 9, nós vamos ver alguns aspectos dessa limitação de Cristo. Vamos ler responsivamente? Eu vou ser bem direto nos pontos, irmãos, por causa do tempo, e o texto é um pouco extenso. Então vamos lá, 5 a 9, responsivamente. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Então, lhe disse a mulher, vamos ler todos comigo nós, vamos lá? Então, lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos? Irmãos, nós precisamos entender que Jesus se limitou por amor a nós. No capítulo 1, versículo 14 deste evangelho, o texto diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. No início do capítulo 1 diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus é Deus. Ele estava com Deus na criação. E João 1, 2 diz que sem Ele nada do que foi feito se fez. Aqui é o Verbo que trouxe à existência todas as coisas e ele resolve se fazer carne. Você precisa entender que ele abre mão de algumas prerrogativas do seu poder eterno para se fazer homem como eu e você. Irmãos, lá no capítulo 1 ainda, versículo 11 e 12, João diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você precisa entender que aqui é o Deus eterno, na segunda pessoa da Trindade, que resolveu se limitar por causa de mim e de você. Irmão, a natureza humana de Jesus não é algo imaginário. A natureza humana de Jesus consiste numa grande humilhação, sabe por quê? Porque aquele que criou todas as coisas e não precisava de nada. O nosso texto diz que agora ele caminha de Jerusalém para Galiléia e ele se cansa. O texto diz, ele se cansou. Olha aqui para o seu texto dizendo, olha, ele chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, que é a antiga cidade do Antigo Testamento chamada Siquém, lá onde Diná, a filha de Jacó, foi abusada, provavelmente aquela cidade, e onde Simeão e Levi mataram todos os homens da cidade por causa do abuso de sua irmã. Provavelmente aquele lugar. E o texto diz que Jesus caminhou tanto que ele se cansou. Então, Jesus era homem de verdade. Não é, irmãos, história da carochinha. Ele se cansa, diz o texto. Ele se assenta porque está cansado. Era por volta da hora sexta, meio-dia. Sol a pio, amados irmãos. E o texto diz que, além de se cansar, ele é como eu e você, ele tem sede. Vem uma mulher samaritana tirar água e Jesus diz, dá-me de beber. Preste atenção. Alguma coisa o texto já está insinuando. Todas as mulheres, geralmente, vêm de manhã juntas para tirar água. E ali elas entabulam sua vida social e conversam sobre o que está acontecendo na região. Essa mulher tem alguma coisa de diferente. Ela não vem tirar água com as outras. Ela é excluída. Certo? Mas eu ainda não estou tratando dela. O que o texto está dizendo aqui é o seguinte, que Jesus tem sede e pede a ela de beber. Então nós vemos a limitação do Senhor no fato de que ele se cansa na sua encarnação, no fato de que ele tem sede. E aí aquela mulher, o texto nos conta que os discípulos tinham ido comprar alimentos e deixaram ele só ali, sentado à beira do poço. E aquela mulher nos fala mais sobre a limitação de Jesus, porque ele se torna tão limitado que ele faz parte de uma nação. E aí traz sobre si todos os preconceitos que os naturais daquela nação levam. Diz o texto, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, porque sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus resolveu se limitar, gente, por amor de mim e por amor de você. Eu não sei se você consegue imaginar isso, o verbo eterno, aquele que disse, haja luz, e a luz veio existir. Resolveu circunscrever-se a um corpo frágil, de carne, de osso, com sangue, obviamente sem pecado, porque ele veio da semente do Espírito Santo, mas mesmo assim se cansava, tinha sede e era inclusive objeto de preconceito da sua própria nação. Sabe por que Jesus fez tudo isso? Porque ele te amou. Porque ele te amou antes da fundação do mundo. Porque ele te amou na plenitude dos tempos para resgatar você. Jesus abriu mão de sua perfeita glória, da plenitude que tinha na presença do Pai, coisas que eu e você jamais podemos imaginar, mas de glória infinita, tremenda, que nós vamos contemplar no final de todos os tempos. Tudo por amor de você e por amor de mim. Então, além de cumprir os decretos de Deus, nós vemos o amor do Senhor por nós. Meu irmão, não despreze o amor do Senhor. Deixe de ser murmurador. Cristo deu a vida na cruz por você. Se humilhou toda a sua vida por amor de você. Creia nele, confie nele. Jesus se limitou por amor a você, por amor a mim. Mas, continuando o nosso texto, nós aprendemos mais. O texto nos mostra outra revelação deste encontro com Jesus. E ele nos diz que Jesus sacia a sede da alma. Além de cumprir os decretos de Deus e se limitar por amor a nós, Jesus sacia a sede da alma. Nós vamos ler o versículo 10 até o versículo de número 14, também responsivamente. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Todos os 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, que bênção maravilhosa esse texto. Só de estar aqui, se eu falei, dá vontade de começar a pular de tanta alegria por ver o que Jesus faz no meu coração e no seu. Ele diz àquela mulher que diz, como você está conversando comigo, eu samaritana, ele trabalha aquele preconceito, ainda mulher, e você ainda pede água para mim. E aí Jesus responde a ela, se você conhecesse o dom de Deus é Jesus e a sua salvação. E quem é o que te pede que eu seja o próprio Filho de Deus, dá-me de beber água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Irmão, que água viva é essa? Jesus está falando, irmãos, mais uma vez da salvação. Jesus está falando, irmão, daquele novo nascimento que há duas semanas atrás ele falou com Nicodemos no nosso texto, mas agora ele se refere à pessoa do Espírito Santo, que no momento em que Deus nos salva, o Espírito Santo nos regenera, nos faz nascer de novo, e quando nós cremos, ele vem e sela, e batiza a nossa vida naquele exato momento, e ele então vem como água saciar a sede do nosso coração. Então Jesus disse que se você soubesse qual é o dom de Deus, quem está falando com você, você lhe pediria e ele daria água viva. Água viva, irmãos, é a bênção de ter a presença do Espírito Santo de Deus nos nossos corações, de ter uma nova natureza, de ter o Senhor saciando a sede da nossa existência. É ser salvo, amado amigo e irmão. E a mulher continua não entendendo, diz, tu não tens com que tirar a água, Jesus não tem nem um balde, o poço é muito fundo, onde está a água viva? E aí Jesus, então, ela pergunta, talvez ela já está entendendo alguma coisa, irmão, ela começa a insinuar, quem será ele? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, e ele bebeu da água e também os filhos dele. E Jesus responde para ela, quem beber dessa água aí vai voltar a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Irmão, que coisa maravilhosa. Jesus está dizendo, meu amigo, se você de fato creu em Jesus, se você conhece a Jesus, se você é a habitação do Espírito Santo, sua alma vai vai deixar de ser uma alma vazia. E você não vai precisar buscar mais satisfação nas coisas dessa existência. Porque você vai ter a plenitude de Deus habitando dentro do seu peito. E você será a pessoa mais feliz da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ah, amados irmãos, ele diz que quem beber dessa água não vai ter mais sede. Pelo contrário, a água que ele der será nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Eu não posso deixar de me lembrar daquele dia da festa dos tabernáculos, o último grande dia da festa, irmãos. Quando todos os dias o sacerdote toma água do tanque de Siloé e vai caminhando, irmãos, e joga água lá do lado do altar, simbolizando que Deus matou a sede do povo no deserto. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus se coloca em pé e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele falava a respeito do Espírito Santo, que haveria de fluir nos nossos corações. O que Jesus está dizendo para essa mulher é que se ela crer nele, além de ter a sua própria sede da alma saciada, ela vai ser uma fonte na qual a água viva brota e atinge muitas pessoas. Essa água viva vai ser uma fonte a jorrar na vida dela e, de repente, vai ser uma grande enchente da graça de Deus. Por onde ela passar, a bênção de Deus vai se manifestar. E nós veremos isso se concretizando na vida dessa mulher daqui a pouquinho. Mas o texto ensina para mim e para você que Jesus sacia a sede da alma. Pascal estava certo ao dizer que no coração do homem há um vazio do tamanho de Deus. E nada mais pode preenchê-lo. O problema do homem é que ele tenta preencher com a perfeição do esposo, com a perfeição da esposa, e eles não são perfeitos. Ele tenta preencher com a vida bem-sucedida e quando ele cai nas finanças não preenche esse vazio. Ele tenta preencher com uma atitude de popularidade e quando é rejeitado essa pessoa se deprime. Sabe por quê? Porque só Deus, na pessoa de Jesus, pode saciar a sede do seu coração. Se você crer em Jesus como Filho de Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo vai encher o seu coração, dessedentar a sua alma, mas fazer de você uma fonte para que muitas pessoas conheçam o Salvador. Que você tenha um encontro vivo e pessoal com Jesus nesta manhã. Amém, amém e amém. Mas o nosso texto continua. Outra revelação do encontro com Cristo é que Jesus confronta os pecados. Outra revelação do encontro com Cristo é que no encontro com o Senhor ele confronta os pecados. Espero que você esteja anotando os pontos aí, você que vai participar do estudo bíblico. Versículos 15 a 19, responsivamente. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Dezenove comigo. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. O encontro com Jesus, irmãos, confronta os nossos pecados. É impressionante, essa mulher começa a dizer: Senhor, dá-me dessa água para que eu não precise vir aqui buscar água. Ela ainda não entendeu. Ela está começando a entender. Ela já questionou se Jesus, amados amigos e irmãos, é maior do que Jacó. Ela já está fazendo essa incógnita. Mas ela diz: dá-me sempre dessa água para eu não precisar vir pegar água do poço aqui. Ela está achando ainda que é a mesma coisa. E aí Jesus vai e fala para ela: chama teu marido e vem cá. E aí então, irmãos, ela falou assim: não tem marido. E aí Jesus vai na jugular, irmão, vai na alma dela, no ponto nevrálgico do seu ser, mostrando que ela tinha um vazio tremendo na alma, que ela queria saciá-lo com sensualidade, com sexualidade exacerbada, com, amado irmão, o desejo de ser amado e ser querida como mulher. Ah, amado amigo e irmão, aquela mulher tem esse vazio que todo mundo tem na alma. E ela conseguia ter um pouco de alegria quando ela conseguia atrair homens para si, e no momento em que ela se sentia desejada e tomada pelos homens, então ela pensava que a sua alma era dessedentada e achava que cumpria a razão da sua existência. Mas quando o momento passa, o vazio é maior ainda. E por isso ela teve um marido, terminou, não satisfeita, teve outro. Ela é dependente da idolatria do sexo oposto. 5 maridos já tiveste. E este que tem agora não é teu. Provavelmente, amados amigos e irmãos, ela ou está tendo um caso com um cara casado, certo? Ou está amaziada com um homem com o qual não é casado e ele é solteiro. Jesus revela a sede da alma dela e revela que ela verdadeiramente não está em Cristo, porque se ela estivesse no Senhor, a alma dela estaria dessedentada. Ela teria um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Veja bem, o Senhor vai salvá-la. Ela já pediu, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ela disse: Senhor, dá-me dessa água. Mas primeiro o Senhor Jesus precisa mostrar para ela quem ela é. Mostrar para ela que ela tem buscado saciar a sede do seu coração no lugar errado. Ela se sente alguém quando ela consegue seduzir os homens. Ela se sente poderosa, como o mundo diz aí, minhas jovens, quando os homens caem aos seus pés. Mas esse momento de prazer é efêmero e passa, e por isso ela nunca consegue se satisfazer. Ela precisa da graça do Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus a confronta, ela cresce no conceito do Senhor Jesus. Agora ele não é só alguém maior do que Jacó, ele já é um profeta para ela, porque disse tudo o que ela tem feito. Irmãos, Jesus confronta os nossos pecados. Eu quero lhe perguntar, qual pecado tem te afastado do Senhor Jesus? Você é que nem essa mulher aqui, meu querido. Você é movido à sexualidade pecaminosa. Você é movido à pornografia ou você é movido a sucesso? Talvez você seja movido a dinheiro ou talvez você seja movido a aplausos deste mundo. Eu quero lhe dizer que você precisa olhar para a sua alma. O que deixa a sua alma vazia? Por que você tem andado tão triste e deprimido? Se você tem andado triste e deprimido, é porque a sua alma não foi saciada por Jesus. É porque você está com a água viva ali, mas prefere continuar bebendo a água barrenta da chuva. Tendo a fonte de água viva para dessedentar a sua alma. Jesus veio aqui nesse texto confrontar os seus pecados nessa manhã. Que você se arrependa das suas idolatrias. Seja por dinheiro, por prazer, por aplauso, por ser bem-sucedido, por uma sexualidade, a idolatria da intimidade, porque não tem intimidade com Deus, quer buscar em outro lugar. O Senhor hoje está te mostrando os teus pecados para que você se arrependa e os deixe em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Que o Senhor restaure a sua vida nessa manhã, creia nele. Ele é o Filho de Deus. Mas, ao olhar para o nosso texto, nós estamos pregando a exposição completa desse encontro. Nós aprendemos uma outra revelação do encontro com Cristo. E essa revelação é que Jesus nos ensina a adorar. A outra revelação do encontro com Cristo é que Jesus nos ensina a adorar. Irmãos, parece que a mulher mudou de assunto. Parece, mas ela não mudou de assunto. Sabe por quê? Porque, irmãos, a vida desregrada, prostituída dela, revela qual é a adoração dela. Ela adora a si mesma, adora o prazer e adora ser desejada e possuída por homens. Então parece aos meus olhos e aos seus que ela mudou de assunto. Não, ela não mudou de assunto. Ela está no cerne da questão. Porque se ela tem vivido em pecado, é por causa de um desejo na alma por se satisfazer na criatura e não no Criador. Por completar-se em si mesma e se ser adorada e não adorar o verdadeiro Deus. Aparentemente ela mudou de assunto. Mas ela continua no cerne da questão. Ela diz: vocês dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Nossos pais dizem que deve se adorar nesse monte. Onde é que tem que adorar? Jesus ensina para ela, irmãos, que a verdadeira adoração não delimita lugar. Ele diz o seguinte, no versículo 21, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Irmãos, o templo era o lugar da presença de Deus no Antigo Testamento. Quando Jesus dá sua vida na cruz, o véu do santuário se rasgou para nos fazer ver que agora todo aquele que tem Jesus é o templo. E hoje nós podemos adorar a Deus nessa estrutura preciosa em que o Senhor nos deu. Mas nós podemos adorar o Senhor lá fora. Nós podemos adorar o Senhor lá em casa. Nós podemos adorar o Senhor no avião. Nós podemos adorar o Senhor onde nós quisermos. Ó, irmão, você não está circunscrito uma vez por semana a um lugar para adorar a Deus. Agora a sua vida é uma vida de culto, meu irmão. Ame a Deus, priorize a Deus, coloque a Deus como primeira prioridade da sua vida. Então o seu coração vai ser um templo, a sua casa é um lugar de culto. Ah, querido irmão, o carro é um lugar de adoração, o avião é um lugar onde Cristo é exaltado, o hotel é um lugar onde o Senhor é adorado, porque você se torna um adorador do Senhor. A verdadeira adoração não delimita lugar. Mas a segunda verdade que o texto ensina, dentro desse ponto, é que a verdadeira adoração pressupõe conhecimento. Jesus diz para ela, amados irmãos, no versículo 22, vós adorais, vamos ler comigo 22, vamos lá? Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus está dizendo, vocês têm pouco conteúdo da palavra. Vocês têm só esse Pentateuco aí, uma adoração falsa, e vocês estão adorando a um Deus que vocês não conhecem. Conhecer é amar e ter um relacionamento íntimo. Jesus está dizendo, nós adoramos o que conhecemos. Ou seja, nós conhecemos Yahvé, os judeus têm um relacionamento pessoal com eles. E sabe por quê? O Salvador vem dos judeus. O Salvador é judeu. É isso que ele está dizendo para ela. Ele é o Messias. Ele está nos dizendo. E só pode adorar a Deus, irmão, quem conhece a Jesus. Irmãos, quando eu cheguei aqui, há mais ou menos 10 anos atrás, um dos grandes desafios, uma coisa que eu não gostava, é que muitas vezes as pessoas chegavam um jovem novo na igreja, não, ele toca baixo, vamos botar ele para tocar no culto. E eu fiquei muito chateado com isso. Sabe por quê? Porque se aquela pessoa não se converteu, nós estamos esquentando o inferno para ela. Sabe por quê? Porque ela vem aqui, canta uma coisa e toca no baixo, algo que ela não vive. Ela está adorando falsamente um Deus que ela não conhece. E ela vai sair lá fora e vai viver uma vida de pecado que afronta esse Deus. E aí, então, nós estamos aumentando juízo para ela, porque nós botamos na frente do altar alguém que não adora a Deus do coração, porque quem não conhece a Jesus não pode adorar a Deus. É por isso, irmãos, que antes de botar alguém aqui na frente ou para fazer qualquer coisa na igreja, nós temos que nos certificar se essa pessoa tem ou não tem Jesus no coração. Se ela é ou não é verdadeiramente convertida. Para adorar a Deus, a pessoa precisa ser salva, precisa conhecer a Jesus. Mas vamos andar. Jesus diz que o texto nos ensina que o Senhor nos ensina a adorar. E a verdadeira adoração não delimita lugar, a verdadeira adoração pressupõe conhecimento, mas a verdadeira adoração deve ser espiritual. O Senhor Jesus diz, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. E lá no 24 diz, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Irmãos, espírito se refere, irmãos, ao nosso coração. Não só a nossa parte material, mas o centro da nossa personalidade. A ideia do texto, irmãos, é que nós temos que adorar a Deus com todo o nosso ser. É por isso, irmãos, que não é tolerável no nosso culto, ainda que ele seja racional, uma adoração sepulcral. É por isso que não é tolerável que você venha para cá e fique, louvai a Deus, aí olha no zap quem te escreveu, aí no Facebook, soberano Senhor. Olá, querida, que curtida legal. Irmão, você está adorando o verdadeiro Deus. O que Jesus é que diz que quando você tem que adorar a Deus, você tem que adorar com todo o seu ser. É por isso que quando nós cantamos sobre a salvação aqui, muitas vezes algumas pessoas não entendem. Nossa, fulano é chorão. Daniel se quebrantou aqui, sabe por quê? Porque nós temos que estar na presença de Deus com o nosso espírito inteiro. Nós temos que adorar com a alma. Você não pode chegar à igreja e ficar cantando de maneira displicente. Você não tem que ficar olhando no relógio e pensando no resultado do jogo. Você tem que dedicar a sua alma ao Senhor. É com todo o seu espírito. Irmão, se você ama a sua esposa, você quando namora a sua esposa, você se entrega totalmente. Para o Senhor, meu irmão, é muito mais do que isso. Então, quando você vier para o culto, por favor, não adore desplicente disso. Eu não bato palma porque isso é coisa de pentecostal. Vai tomar banho em nome de Jesus. Tá bom? Em nome de Jesus. Se você não quiser, não é coisa de pentecostal, coisíssima nenhuma. Porque tem aquele que pode bater palma e está com o coração totalmente longe de Deus também. Não é a palma em si ou não. O que é importante é o coração. Você se entrega totalmente quando você adora a Deus. Você adora com todo o seu ser ao Senhor. Deus quer todo o nosso ser, irmão. Ele não divide o nosso lugar na nossa vida com ninguém. Mas o texto diz, irmão, aqui para nós, que essa verdadeira adoração também não é só espiritual, não é só intensa. E aí, irmãos, se a gente fizer com decência e ordem, a gente pode se ajoelhar, pode orar, pode levantar a mão, não tem problema nenhum. Se a gente for adorar verdadeiramente com o nosso espírito. Mas o texto diz que é em verdade. E em verdade significa duas coisas. Que a minha adoração, primeira coisa, tem que ser de acordo com a verdade. Jesus diz nesse livro, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, minha adoração tem que ser de acordo com a verdade. Eu não vou entrar aqui no culto com uma prancha de surf. Não, não tem nada disso. Eu não vou entrar aqui andando de bicicleta, certo? Não é assim. Não é porque no culto da vida eu ando de bicicleta que no culto público eu vou entrar de bicicleta. Não, vamos dar as embaixadinhas aqui no culto. E aí, vamos jogar capoeira aqui, como muitos evangélicos estão fazendo. Não é assim. A adoração do culto público é de acordo com a Bíblia. Mas, em verdade, também significa outra coisa. Que tem que ser sincera. Eu adoro em espírito e em verdade. Vamos embora, irmãos. Nós temos aula nessa manhã ainda. E vamos ter a alegria imensa de batizar Isabela. Louvado seja o Senhor. Adore o Senhor de acordo com a palavra. Meu irmão, mas não venha para o culto de maneira... Com todo carinho. Deus não precisa de uma adoração besta, não, irmão. Certo? Deus não precisa para começar de adoração de ninguém. Ele é espírito. Mas se ele nos redimiu, quando você entrar aqui e cantar um cântico que fala a letra do evangelho, medite no amor de Deus. Quando falar da soberania de Deus, medite que Deus domina sobre tudo. E quando você ouvir a palavra, se entregue de corpo e alma ao Senhor. Adore com todo o coração. Adore espírito em verdade. Adore de acordo com as escrituras. E adore, meu irmão, com todo o seu coração. Mas o texto nos dá outra revelação do encontro com Cristo. E essa revelação diz que Jesus é o Messias. Jesus é o Messias. Eu fico maravilhado, irmãos. Versículo 25. Leiam para mim, por favor. Olha a insinuação da mulher. Ela já está captando a ideia. Eu vou ler o 26. Vamos lá. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Versículo de número 27, leiam por favor, irmãos. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e irmãos, vamos seguir o pensamento lógico de João, é maravilhoso. Primeiro a mulher começa tu dizendo, tu és judeu e fala comigo? És tu maior do que nosso pai Jacó? Vejo que tu és profeta. Olha como é que ela vai crescendo no conhecimento da revelação do Senhor. E aí, quando Jesus está pregando para ela, ela ensinou, quando vier o Messias, o Cristo, ele vai nos ensinar todas as coisas. Ela provocou, agora não dá mais para Jesus se esconder, irmão. Né? Ela provocou até não ter mais aonde. E aí Jesus, irmãos, fala aquela expressão com a qual Deus se apresenta a Moisés no Antigo Testamento. Irmão, Jesus disse, eu sou. Irmãos, eu acho que se eu tivesse ali, eu caía naquele momento. Eu sou é o nome de Yahvé. Eu sou significa que Jesus está declarando explicitamente que é Deus. Eu sou. Eu que falo contigo. Irmãos, eu só de ler o texto eu já fico assustado. Imagine Deus feito homem na sua presença, e você está o conhecendo, e ele diz para você, eu sou, e vem na sua mente o que Deus falou para Moisés, eu sou o que sou, o Deus eterno, autoexistente, infinito, imutável, criador, todo-poderoso, aquele que domina sobre tudo. Irmãos, eu não sei se eu perderia a respiração. Jesus explicitamente se desnudou diante dela. Eu sou. Jesus é Deus, Jesus é o Messias, os discípulos voltaram e não entenderam nada, ela já está tendo mais conhecimento do Senhor do que os próprios discípulos que estão caminhando com ele, irmãos. Mas, irmãos, que bênção maravilhosa, quando eu vejo esse texto aqui, eu me lembro daquele primeiro filme, das Crônicas de Nárnia, irmãos, quando Edmundo peca e vai para o mundão, e ele então fica lá com aquela rainha má do gelo, que simboliza Satanás, E as lãs simbolizam Jesus. E então Jesus vai se entregar por causa das leis do Deus Eterno para pagar o pecado de Edmundo. E aí então Aslan leva a feiticeira para sua tenda e conversa com ela. A feiticeira simboliza o diabo. E de repente então a feiticeira sai toda airosa e Aslan é aquele grande leão com aquela voz grossa. E de repente então ela vira para Aslan e fala assim: como é que eu sei que você vai cumprir o trato? E ele fala assim: uau! E ela cai, irmão, no chão assim. Quando Jesus ruge, o diabo cai no chão, irmão. Jesus é Deus. Quando eu lembro esse texto, eu só lembro daquele rugido. Uou, parece que ele rugia no meu peito. Meu Senhor é Deus. Ele me amou. Deu sua vida na cruz por mim. Eu preciso viver para Ele todos os dias da minha vida. Eu não tenho outra opção. É o privilégio mais amável que nós temos. Jesus é Deus. E ele deu a vida na cruz para nos salvar. Meu irmão, ame o Senhor. Creia em Jesus. Se você está aqui na igreja há muitos anos, mas você se convenceu da verdade, mas não teve o coração transformado, se arrependa hoje dos seus pecados, confesse-os todos, creia em Jesus e você será salvo. Que você ouça o rugido do Senhor Jesus no seu coração. E que toda idolatria e o inferno seja espantado. Para que você viva em fidelidade todos os dias na presença de Jesus. O nosso último ponto, para terminar essa exposição maravilhosa, nos revela no encontro com Cristo, que o encontro com Cristo, no encontro com Cristo, Jesus nos incita à missão. Quando ele ruge no peito dela, ela não tem outra opção, irmãos. A Bíblia diz que ela saiu correndo. O versículo 28, eu vou ler o 28, vocês o 29. Quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Leiam 29 e 30, irmãos, por favor. Vem 39 a 42, nós vamos ler responsivamente também. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Irmãos, que texto maravilhoso. Eu não vou nem falar do diálogo, porque não dá tempo, de Jesus com os discípulos. Mas aquela mulher, quando entende que Jesus é o eu sou, sai correndo desesperada. Ela diz: eu não posso guardar só isso para mim. E ela é uma mulher odiada das mulheres da cidade, as mulheres nem andam com ela. Mas como é a mulher que tem se prostituído, ela é conhecida dos homens e até desejada por alguns deles. Então ela consegue chamá-los e reuni-los, e ela vira para eles e fala: encontrei um homem que falou tudo o que eu tenho feito. Está todo mundo sabendo da vida dela, irmão. Numa cidade pequena, o que acontece na casa de um, a casa de todos os outros sabem. É o burburinho da região. Ele contou tudo o que eu tenho feito, ela não precisa explicar. Será que ele é o Cristo? Ela ainda está ali, ela sabe que... Mas ela está jogando, e os homens ficaram perplexos e creram, e foram atrás do Senhor. E quando foram atrás do Senhor, eles creram nele. E ficaram tão impactados que chamaram Jesus. E Jesus ficou 2 dias ali comendo com eles, conversando com eles, pregando para eles em Siquém, irmãos. Em Sicar, a antiga Siquém. E é impressionante que o texto no início diz que aqueles homens acreditaram por causa daquela mulher que se converteu e imediatamente se tornou um evangelista. Mas depois de andar com o Senhor, o texto diz aqui o seguinte a nós, meus queridos irmãos e irmãs: muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Irmãos, é impressionante. Os discípulos têm dúvidas sobre Jesus a sua vida inteira. E esses homens, no início, ficam 2 dias com Jesus e sabem que ele é o Salvador do mundo. Porque uma mulher resolveu não se calar quando ouviu a revelação do Senhor Jesus. Irmão, quem tem Jesus no coração não pode deixar de falar daquilo que tem visto e daquilo que tem ouvido. Jesus deu o exemplo de Filipe, que Jesus chamou. E ele encontra Natanael. Eles estavam na Pereia, na Judéia. E, de repente, Filipe diz para Natanael: achamos o Messias. De onde que ele é? de Nazaré. De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Vim de verde. E Natanael vem e Jesus diz: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não adolo. Ele fala assim: de onde tu me conheces? Quando estavas debaixo da figueira. Os judeus oravam debaixo da figueira, irmão. E Natanael estava sozinho, provavelmente orando ao Senhor. E aí Natanael disse: Senhor, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Jesus é o Salvador, irmão. Se nós tivemos a sede de nossa alma saciada, entendemos o tamanho da salvação que recebemos, nós não podemos deixar de falar daquele que temos visto, daquele que temos ouvido, do Messias, que é o nosso Salvador. Se você está aqui, querido amigo, e nos visita, creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se arrependa dos seus pecados, entregue-se hoje a Ele e você será salvo. Ah, querido irmão e amigo, se você está aqui e esqueceu da fonte de água viva que lhe foi dada, está bebendo de água lameada do poço, volte para o Senhor hoje. O Senhor quer te dar verdadeira água viva e quer usar você para que muitas pessoas creiam no Salvador. Que cada dia da nossa vida nós tenhamos um encontro vivo e pessoal com o Senhor Jesus, pois Ele é, eu sou, Ele é e continua cuidando de você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar